Pegada. Pegada. Salve galera, então podcast Pegada número 48 começando, e hoje vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Afinal de contas temos muitas gravações em arquivo, e eu estava vasculhando essas gravações e encontrei uma entrevista com o Otto, feita lá no Conexão Vivo esse ano, lá no começo do ano. E junto comigo também tem o meu camarada Geraldo Paim, do coletivo Forceps e da banda Ram, ou Ram, enfim. A gente trocou uma ideia com o Otto rapidamente e foi massa demais, assim. O cara foi super atencioso, tava tomando a sua caipirinha, feliz da vida. Vocês vão poder ouvir ele falando aí também do disco atual dele, de certa manhã, Acordei de Sonhos Intranquilos. Ele fala um pouco do processo de criação desse disco, de produção, a fase que ele passava na vida dele, o quanto que isso influenciou, o quanto que isso não influenciou. E fala também, faz uma ponte assim do que era o movimento Bang Beat com o que é um movimento independente hoje em dia, e dá muitas dicas e fala muito sobre como que um movimento independente deve sobreviver. Então, para quem está buscando aí um mapa da mina, esse não é o mapa, mas é a canetinha que você vai escrever para desenhar o seu mapa da mina, e espero que seja bom. Então vamos lá curtir a entrevista com o Otto, e aí na volta a gente fala, sei lá, qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá. Pô, você tá lançando um CD agora, né, cara? Um CD novo. E queria saber pra você, assim, eu li várias entrevistas suas a respeito da produção desse CD. Foi um processo que demandou muito de você emocionalmente, materialmente, assim. Você quer saber um monte de muita coisa. Como é que foi isso aí? Cara, quando você tem um tempo de música que você faz. Chegou uma hora que eu não acredito no mercado, alguém que vai me bancar, eu não acredito nem no mercado, assim. Não sei nem o que é isso, na verdade, assim. E eu tinha uma banda, eu já conhecia, e eu dei pra saber, eu vou sair da gravadora, porque não rola, eu vou ficar sem gravadora, é melhor eu fazer o que eu... É confiar no meu público e banquei meu disco todo, quer dizer, banquei, aí fiz... Trabalhei, aí quando você opta pela independência, você também está optando pelo liceu, você está optando pela insegurança, você está optando. Então quando tudo vai mal, quando você precisa às vezes sair do emprego que está te achando confortável, não está, e começar uma vida independente, como tu começou. Então era um passo que eu tinha que dar para trás, para ir para frente. Eu tinha que se desviar daquele lugar que eu estava, então eu desviei e saí. E foi 5 anos, nesses 5 anos liseu coisa aí, acaba casamento, acaba coisa, você fica ali, você enlouquece, tudo é um pouquinho mais, tudo é mais exagerado. Por isso que eu disse que tem esse sabor tão especial de tudo isso, que são meus sentimentos, que eu acho que é isso que eu devo passar como cantor, como compositor. Mas a banda eu tinha e o público eu tenho, e era minha confiança, eu sabia que uma hora ia chegar. E foram 5 anos, foi um desgaste emocional, tudo. Perde mãe, é tudo uma questão de coisa. Então o disco tem esse sabor. E ele é tão divulgado esse sabor porque eu tenho que divulgar ele. As pessoas dizem como é que foi, aí eu tenho que contar o processo. E quando eu conto, mas é bem pior do que eu conto. Assim, uma coisa que, mas é a melhor coisa para inspirar para coisa. Eu não conheci nenhum ídolo meu. E não se fudeu, principalmente esse ídolo que traz o cantor, que traz meu sentimento. Então, eu nunca vou ser um cara, sabe, eu vou botar uma roupa, para eu botar essa roupa, porque eu uso essa roupa mesmo. Eu não tenho uma roupa aqui que vai me pendurar, eu vou molhado pra cá, então eu sou esse cara que carrega essa docente, que é do cantor. Eu tenho que trazer emoção, eu tenho que estar aí. Eu tenho que me chatear hoje, eu tenho que ficar bem hoje e chegar aí com todo o sentimento e passar. Então pegar um avião velho foi foda. Você pode dizer que esse momento da sua carreira é o seu momento de maior expressão, assim, que você se se mostra de verdade, assim, de maneira mais honesta. Tecnicamente, eu posso dizer que a maturidade faz com que você cante melhor, você, suas músicas estão melhor, a produção foi minha de pupila, a gente é mais independente da coisa, então a gente pode fazer a gente do jeito da gente. E é toda a maturidade. E o que dá mais esse momento maior talvez seja o que esse disco conseguiu e o que está conseguindo. É um disco que na independência, com todo esse sofrimento, é um disco que teve capa do maior jornal do mundo, com um perfil maravilhoso. E eu já estava brigado com todo mundo aqui, ninguém já me aguentava mais brigar. Então é isso, então eu posso dizer que nesse momento talvez seja o momento mais importante da minha carreira. Não que eu não acho que quando eu fiz a primeira gravação, era um cinema de maluco, que eu nem sabia sair de percussionista, nem sabia o que era cantar, nem o que era viver isso, só acreditava que eu queria curtir essa vida de música, não seja importante. Eu acho que foi, qualquer um disso que eu fiz foi importante, mas esse por ser o último e por ter sido gerado uma decisão que eu deixei a gravadora, que eu vou me bancar, que eu acho super bacana, eu acredito na internet, eu falo há 10 anos a dela. Meu Deus, é digital, estamos. Então, sabe, hoje eu estou vendo que tudo que está acontecendo de uma forma justa. Talvez não economicamente, mas um pouco caro, porque o mercado é outro hoje. A minha forma de viver é outra. É, sabe, não é vendendo disco, não é sempre uma gravadora. Chegando aqui, no BH, e tá cantando minhas músicas com a grande galera cantando, com um público que gosta de mim. Isso é que o músico faz hoje, a riqueza, a independência, tem um público, tem uma banda, é fazer disso que, sabe, que vale a pena 10 anos, 20 anos, 30 anos depois de você. Eu tenho orgulho de todos os meus discos, e a mesma, acho que todos, eu não tenho um que queima meu filme, assim, não tem. Pode ser um mais imaturo que outro, mas talvez o imaturo seja o mais difícil de, sabe, o mais cheio de curvas também, esse é mais linear, é uma coisa mais. Mas eu gosto desse abismo dos meus primeiros discos, até chegar nesse com essa contemporaneidade, sem precisar estar bancando moda, sem estar precisando, sabe, eu toco música brasileira, toco ninguém que acha que é brega, tem ninguém que acha. Mas o importante é você estar contemporâneo, e eu acho que eu sou um cara contemporâneo. É isso que é o que vale. Os meus discos são desde o Atari, Autorama, Dado, sabe, Boneco Falco, sabe, até chegar o iPod, iTunes, assim, eu acompanhei toda essa, sabe, você pode ter um chinês clássico, velho, então, acho que a gente acumula as coisas, então, eu sou um cara que acumulei cultura, acumulei experiências, quer dizer, eu ouvi prego, eu sou do Nordeste, então é lógico que eu vi punk Fred, eu vi, sabe, vou no Brasil, por isso que eu vou lá fora, e acho que eu sou um cara contemporâneo pro país, eu sou um cara que gero futuro, gero juventude, tô novo, tô mais novo. Agora uma pergunta aqui do Geraldo Paim, do Coletivo Fósseis, manda aí, Paim. E aí, ó, que é o seguinte, queria saber, além da música, vocês começaram no Mangue Beat, o que você fez depois, foi reverenciada, influente hoje no atual cenário brasileiro, com o modelo de gestão, assim. A música independente anda em voga e anda crescendo, um festival desse tamanho. O que você acha que... Como que era na época? Como que influenciou? Assim? Não tinha nem quase... Celular era uma coisa de difícil, quer dizer... Mas a coisa da pensando na... A gente sabe que fazia os nossos afiches. A gente juntava o público, era cooperativa. Era Dolores, DJ Dolores e o do Lacerda fazia os nossos. Era Dolores e Moraes. Renato Hélio, que é o secretário de Cultura, era o ministro de Informação, quer dizer, a gente faz todos aqueles, o conceito de produção, que não adianta você mudar se você não vai de encontro ao seu público, se você não tiver uma galera, se você não tiver um contato com outra banda, não dá para conseguir. O bom é justamente essa interação, essa escada de produção, de distribuir para frente, tem que existir hoje, tem que, sabe, você tem que ir lá com o cara da outra banda, isso tem que existir, como existe comigo. Eu tenho três bandas na minha, ainda continua. Eu tenho Cidadão Estigado, eu tenho Nação Zumbi, sabe? Eu tenho toda uma variedade, Instituto, Benjamin Tocó. Então, quer dizer, continua aquela mesma coisa. O negócio é estar junto de pessoas boas, gerando um público, conhecendo pessoas, é um cara que admira a tua banda, vai com outro que admira o outro, junta ali naquela tarde, já deu 150, daqui a pouco um outro show de vocês. Se vocês estiverem acreditando em a galera, vai dar 300, então você vai subindo. O grande lance do Mangue Beat como gestão foi a gente ter escalado. O flyer da gente era legal, a gente pensava no clipe independente, aproveitar da resta de show de produtora de amigo. Quer dizer, a logística é esse trabalho de produção que tem que existir sempre. Sabe? Por isso que a internet é bacana, você não fala só com uma, você pode se juntar com 10, você vai encontrar 100 pessoas que vão. Acho que quando a gente está no mundo, a gente vai cruzando com as pessoas. Eu acho que o segredo de tudo é você acumular quem foi seu amigo, quem deu mais atenção. Eu sei o primeiro dia que eu encontrei Lirinha, eu sei a primeira vez que eu encontrei Raul de Souza, como foi bom encontrar Raul de Souza, sabe? As pessoas que a gente vai encontrando, as pessoas que vão me valorizar, eu já encontrei, que estou encontrando. Então isso é uma... a questão é essa, você... é o seu caminho, seguir o caminho e, sabe, você vai vendo os sinais. Você vai acreditando, pô, só tinha passagem. Às vezes tem aquele evento que você, pô, não vou ganhar nada, mas, porra, mas... pô, é lá em Uberaba, os caras querem a banda de vocês, vai aí, não, vem aí, rola aí, eu acho que... tem que acreditar nisso para poder voltar. É um evento legal, o som é legal, vamos lá, só tem isso. O som tem isso, é bom pra caralho, vamos nessa. Pô, grande toque aí do Otto, velho. Valeu demais, obrigado. Bom, encerrando aqui então a entrevista, Otto, queria que você chamasse uma música sua agora, cara, pra fechar com chave de ouro esse bate-papo nosso aí. O que, que vai rolar pra galera? A música minha que eu gosto, vou botar meu amigo Lirinha pra provar essa cooperativa. Mundo Dança, eu e Lirinha. Certo, amanhã acordei de sonhos muito tranquilos. Vai lá com o Otto, valeu, Otto. Dança meu mundo. Meu mundo dança. E aqui se embalança. Agora na hora dança. Meu mundo dança. Meu mundo dança. E aqui se embalança. Na hora. Está na hora, pois já está na hora. Você vejo em mim, coração assim, quer amar assim, coração avisa, coração avisa. Mulheres, sombras bonitas e o sol dos desejos dos dos avós, muitas crianças bonitas chorando. Eu desejo, desejo, desejo ser. Eu desejo, desejo, desejo me. De ontem, o que as horas guardam nos espaços do contratempo? A mulher. Mulheres, sombras bonitas e o sol dos desejos dos tios, os avós, muitas crianças bonitas chorando. E o desejo, desejo, desejo, desejo. E o desejo, desejo, desejo, desejo. O desejo é um tempo parado. É quando se trocam as datas dos bichos e das flores. É quando aumenta a rachadura da velha parede. É quando se vira a folha da história. É quando se pinta um fio branco na cabeleira preta. É quando se endurece o rastro do sorriso no canto dos olhos. Eu sei que a viagem é longa, a voz vai e vem. Você tá aí? Você tá aí? Ei, você está aí? Vontade de abraçar o infinito. É, então, vocês ouviram aí o Otto conversando, foi um cara muito legal, vocês puderam ver que ele não é nenhum doidão, nenhum insano, nenhum maluco, é só um cara normal que tava ali dando atenção pra todo mundo, um artista muito atencioso, que curte ali a sua caipirinha nas horas vagas, e valeu Otto pela atenção e por tudo isso aí. É, a banda de BG de hoje foi uma banda de BH que também tá sumida, me inspirei um pouco assim naquela onda da semana passada, do podcast passado, que foi colocar bandas de Belo Horizonte que estão desaparecidas. Então hoje foi o Valve. O Valve, eu não sei, eu acho que acabou, né? Infelizmente, é outra banda muito boa de Belo Horizonte que encerrou suas atividades. E a música foi Middle English. Então eu queria deixar registrado aqui também o meu agradecimento ao Geraldo Paim por ter participado comigo dessa empreitada. E se você tem uma banda independente, faça como o próprio Geraldo Paim já fez e outras bandas já fizeram também. Mande uma MP3 para radio@coletivopegada.org, que a gente faz questão de divulgar o seu trampo autoral aqui no podcast, no BG, na abertura e no encerramento do programa. Bom, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Não tem nada não. Então, galera, muito obrigado. Até semana que vem. Nós estamos na área de novo aí. Eu sou o Luiz Conze. Um abraço para todo mundo e fui. Pegada. Pegada.